chegar no céu. Ninguém vai me impedir de chegar no céu. Eu quero chegar no céu. Eu quero chegar no céu.